Quero chamar o Nelson e Inês aqui. Nelson, me pediu para dar um testemunho hoje e nós temos acompanhado a vida deles. Sabemos que o Senhor tem sustentado a vida deles. Irmãos, boa noite. Eu pedi ao pastor que me desse uma oportunidade de pedir desculpa a todos vocês e também agradecer. Eu tive ausente, eu tive alguns problemas sérios que eu nunca tinha enfrentado, e eu estava revoltado com a vida, com sentimento de fracasso, sentimento de ódio, sentimento de inútil, e vou até o final. Eu estava pedindo a morte. Eu sempre fui uma pessoa forte. Deus me deu dons. Eu sou capaz, mas eu me abati. Eu me abati, mas como nunca tive uma forma de isso acontecer comigo. Eu não me dava conta de que eu estava passando por isso. O pastor esteve na minha casa há umas 2 semanas atrás, e a Andréia, ela teve um sonho. E esse sonho, o pastor comentou que eu estava doente e que eu estava saindo de um hospital. E eu não estava ligando nada com nada, que eu não estava querendo saber de nada. Mas eu fiquei, aquilo ficou me remoendo. E eu falei, puxa vida, pastor, vem aqui, comenta isso comigo. E eu estou nessa situação. E essa aqui, coitada, essa aqui sofreu. Eu acho que toda a raiva que estava dentro de mim foi parar nela. E ela suportou isso assim, com muita determinação, com muita oração. E hoje eu vim, aliás, ela sempre insistia, vamos no culto. E eu falei, não quero saber de culto, não quero saber de sócio, não quero saber de ninguém. E eu chegava assim um dia, não, vamos, eu vou. Aí chegava na tarde, dava alguma coisa, não quero saber de nada. Ficar no meu canto, sossegado, eu e meus problemas. Hoje foi um dia que o céu azul, lindo, eu estava bem, eu vim para cá, a dona Helena me deu um abraço, acho que ninguém viu, eu derreti, porque tinha muito tempo que eu não recebia um abraço tão forte, tão gostoso. No final, o pastor fez uma oração muito forte e que me tocou. E eu pedi a ele esse momento. Todos vocês, hoje, fazem parte da minha vida. Eu sinto falta disso. Agora, essas coisas que aconteceram, não é que eu me afastei de Deus, mas eu concluí que eu dei brecha para o diabo, e não é que eu queira justificar diabo, o diabo não justifica, não existe. Então, essa desculpa é de coração. Eu realmente pedi. E o agradecimento é pelo seguinte: eu tenho ido algumas vezes à célula. Eu vou ser sincero, eu não sou muito frequente, eu vou algumas vezes. Mas uma das vezes, o pessoal na célula falou assim comigo: puxa vida, seria bom você arrumar um emprego. Porque essa minha revolta é que eu briguei muito com a Inês, porque pela minha idade, vou fazer 63 anos, é difícil você arrumar um emprego, não tem jeito. Eu preferia muito mais vender o nosso apartamento e entrar em algum negócio, fazer alguma coisa. Então, esse foi o motivo principal de toda essa minha revolta, descarregando tudo nela. Então, na célula, não me lembro quem, mas, puxa vida, eu acho que o pessoal orou. Eu tenho quase certeza disso, porque foi um verdadeiro milagre. Eu, na sexta-feira agora, antes disso aqui, eu quero contar uma situação que aconteceu. Eu tive um atrito muito grande com uma pessoa com quem eu me lido comercialmente, fazemos algumas coisas em conjunto, ele é evangélico, e a gente se respeita. Mas, na sexta-feira, a gente brigou violentamente e praticamente cortamos relações por telefone. E eu fiquei chateado, e ontem ele me mandou uma ministração. Essa ministração é do pastor Sóstenes. E a Inês tinha dado alguns... mandou para ele uma mensagem da ministração A Dor e Crescimento, a da melancia quadrada sem semente. E ele me respondeu, ontem eu assisti essas duas ministrações, a da melancia e essa da comunhão. E esse meu amigo quebrou o gelo, ele me pediu desculpas pela arrogância dele, e eu escutei a ministração, eu não tinha vindo ao culto. E hoje de manhã todo mundo falou, mas marcou para mim essa ministração a palavra comunhão. E foi muito feliz, o pastor sempre é feliz, mas essa comunhão é que a gente sente falta. Esse tempo que eu fiquei longe, eu senti muita falta. E ele fala da comunhão e no amor que a gente tem que ter entre a gente. E esse cidadão, ele fez esse gesto, eu mandei uma resposta para ele, mas é que eu quero mostrar que as ministrações também trazem uma maneira da gente se desculpar um com o outro. Agora, voltando ao agradecimento, né, essas orações, culminou com a minha contratação, na sexta-feira também. Eu vou trabalhar de carteira assinada com 63 anos. Obrigado. Obrigado. Então, realmente, como eu falei, vocês fazem parte da minha vida e tenham fé, a oração, ela é muito potente. Muito potente. É isso.